Rádio Brasil Espírita apresenta o programa Pétalas de Luz, a luz do Evangelho no seu lar. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos vocês que estão sintonizados na Rádio Brasil Espírita. Que unidos possamos realizar esse trabalho de amor, irradiando para toda a humanidade nossos sentimentos de paz, alegria e esperança. Sabemos que Jesus continua nos convidando para o banquete celestial. Que ouçamos sua voz e seus conselhos e renovemos nossos sentimentos, perdoando, amando e nos convertendo em produtores do bem e da paz. E é nesse clima de sintonia elevada que entra no ar mais um programa Pétalas de Luz, que tem como meta iluminar nossas mentes, para a necessidade de trazer os ensinos do Mestre para os lares e levar às famílias as sugestões edificantes, preparando os espíritos para a escola da vida. Para essa realização, temos como sugestão o seguinte roteiro. Em primeiro lugar, a leitura de uma mensagem edificante para preparar o ambiente. Em seguida, a realização da prece de abertura. Posteriormente, a leitura do Evangelho com comentário entre todos os participantes, inclusive as crianças. E para concluir, a realização da prece. Quem desejar, poderá colocar água para ser fluidificada e distribuída com os participantes. Mensagem de Emmanuel, psicografada pelo médium Chico Xavier. Obter e pagar. Pede a graça da saúde, porém, não te esqueças da própria defesa contra a enfermidade. Roga a luz, mas não permaneças na sombra. Pede a esperança, contudo, aprende a cultivar a serenidade, a fim de não caíres no desespero. Roga a coragem, porém, livra-te do desânimo. Solicita a realização dos próprios desejos. Entretanto, procura adaptar-te à vontade divina. Pede a graça da fé, mas segue confiante, para as perturbações não te apagarem a boa vontade. Roga a concessão de recursos materiais para a solução dos problemas que te afligem. Porém, aprende a gastar com equilíbrio. Solicita a alegria do amor, mas reconhece que a felicidade dos amigos é diferente da tua, para não te converteres em tirano no círculo afetivo. Tudo na vida é permuta, colaboração, experiência, e o nosso trabalho é sempre um contrato entre o Senhor e nós mesmos, na execução do qual precisamos receber para dar e dar para receber. Todas as criaturas e todas as coisas são importantes no universo. Poderemos, portanto, tudo receber, mas para tudo pagar hoje ou amanhã. Deus permita que os bons espíritos venham em nosso auxílio e que nos sustentem nesse momento para que possamos aprender e praticar seus ensinamentos. Senhor, amplia nossa fé, esperança e coragem. Que sejamos caridosos, pacíficos e solidários. Que saibamos nos iluminar através do conhecimento e do trabalho. E nos tornemos pétalas luminosas a irradiar a luz do amor, da paz e da fraternidade. Assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A beneficência, item 14. Várias maneiras há de fazer-se a caridade, que muito dentre vós confundem com a esmola. Diferença grande vai, no entanto, de uma para a outra. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que a dá como para o que a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor ao beneficiado e se disfarça de tantos modos. Pode-se ser caridoso, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo uns indulgentes para com os outros, perdoando-se mutualmente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Vós, espíritas, podeis sê-lo na vossa maneira de proceder para com os que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, mas sem os chocar, sem investir contra as suas convicções, e sim atraindo-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão ouvir-nos e onde saberemos descobrir nos seus corações a brecha para neles penetrarmos. Eis aí um dos aspectos da caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, os deserdados deste mundo, mas recompensados de Deus. Se aceitam sem queixumes as suas misérias, o que de vós depende? Far-me-ei compreender por um exemplo. Vejo várias vezes cada semana uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Que fazem? Trabalham depressa, muito depressa. Têm ágeis os dedos. Vede como trazem alegres os semblantes e como lhes batem um uníssono os corações. Mas com que fim trabalham? É que vem aproximar-se o inverno que será rude para os lares pobres. As formigas não puderam juntar durante o estio as provisões necessárias e a maior parte de suas utilidades está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhinhos que, durante a estação invernosa, sentirão frio e fome. Tende paciência, infortunadas mulheres. Deus inspirou a outras mais aquinhoadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas. Depois, um destes dias, quando a terra se achar coberta de neve e vós vos lamentardes, dizendo: Deus não é justo, que é o que vos sai dos lábios sempre que sofreis, vereis surgir a filha de uma dessas boas trabalhadoras que se constituíram obreiras dos pobres, pois que é para vós que elas trabalham assim. E os vossos lamentos se mudarão em bênçãos, dado que no coração dos infelizes o amor acompanha bem de perto o ódio. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegar-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Os homens que fazem parte dessa sociedade lhes trazem também seu concurso, fazendo-lhes uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensarmos o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos às laboriosas obreiras boa clientela, que lhes pagará à vista, em bênçãos, única moeda que tem curso no céu, garantindo-lhes, além disso, sem receio de errar, que essa moeda não lhes faltará. Caritá, Lyon, 1861. A mensagem do Evangelho nos alerta para que, ao invés de darmos esmola, pratiquemos a caridade. Alega que, apesar da esmola aliviar a dor da fome, ela aumenta, em quem recebe, o sentimento de humilhação, de vergonha e desprezo. A caridade faz com que aquele que recebe ajuda se sinta amparado, confortado e incluído entre os seres amados do doador. Quando, no sinal de trânsito, entregamos à flanelinha uma moeda com o objetivo de se livrar dele, transmitimos sentimento de exclusão, de repulsa, de amargor, que piora o estado vibracional daquele que passa por situação de miséria e fome, aumentando nele a revolta, o rancor e o desejo de obter a qualquer custo o que não possui. Mas quando entregamos alguma doação a um irmão necessitado, acompanhado de um sorriso, de um cumprimento amoroso, de vibrações positivas e pacificadoras, estamos gerando um sentimento de esperança, de força, tornando mais leve o seu fardo. Nesse momento, Jesus se fará presente através dos mensageiros, agradecendo, com toque luminoso de paz, o seu gesto de carinho para com o irmão desafortunado, que passa pela provação da escassez de recursos. O mesmo procedimento devemos adotar para com os parentes, amigos, vizinhos e colegas. A caridade conclama que sejamos tolerantes e indulgentes para com o defeito alheio, até porque todos possuímos defeitos a serem eliminados. Portanto, sendo pacientes e afáveis com os outros, evitaremos situações conflituosas e exercitaremos o controle dos nossos impulsos agressivos, nos tornando, pouco a pouco, instrumentos hábeis para o trabalho de Jesus. Ainda se reporta a mensagem, a necessidade de respeitarmos as opiniões que divergem da nossa, as escolhas diferentes de cada um e a necessidade de exemplificarmos o bem como forma de convencer alguém de que somos cristãos e de que estamos trilhando o caminho indicado pelo Evangelho. Conclama o Evangelho que pratiquemos a caridade, afirmando que cada um pode doar de acordo com a sua habilidade e que não deve permitir que ninguém passe frio, fome, sede, tristeza ou permaneça na ignorância. Que estejamos sempre alertas e buscando o trabalho da seara do Cristo, semeando a luz da esperança e da paz.